ontem. O show vai começar. Traz o uísque, gás de coco, que agora vou endoidar. Com a família Kid, o show vai começar. Família Kid, o show vai começar. Traz o uísque, gás de coco, que agora vou endoidar.